O que você está esperando para transmitir áudio e vídeo com qualidade digital via web? Local Media. O primeiro provedor de tecnologia especializado em streaming no Brasil. Transmitimos rádios, TVs, palestras, shows, workshops e muito mais, com melhor custo-benefício. Participe do nosso desafio e teste nossos serviços durante 24 horas, sem nenhum custo. Acesse agora mesmo www.localmedia.com.br. Local Media. Transmissões digitais. E rádio, a maior qualidade de transmissão do Brasil, informa a hora certa. E rádio 8 em ponto. A iRádio está de site novo. Mais interatividade para você ouvinte. E mais, oirádio.com.br agora conta com colunas dos mais diversos assuntos, com uma equipe que não marca bobeira e faz o melhor conteúdo da web. E não para por aí. A iRádio é a web rádio oficial da Rede Brasirc, a maior rede de bate-papos do Brasil. Essa é a sua iRádio, para o Brasil e o mundo via rede mundial de computadores. iRádio, cada vez mais, o som da sua vida. Ligou na iRádio, pensando que era um bicho, mas você descobriu que esse programa é um nicho. Sim, começando mais uma edição do Escola Show, sem abertura. Aquela abertura tá grande demais, rapaz. Eu não vou mais deixar aquela abertura rolar, não. É só a vinheta, a gente já entra, porque é o programa mais escolachado da internet que está começando agora, senhoras e senhores. 8 horas, 2 minutos, horário de Brasília. E aqui estamos, né? Mais um programinha, que beleza. Já o som de belas músicas. Você é feito de aço. Aprendeu a matar os cão preto com o seu ronco maldito. Muito bem, vamos começar aqui. Deixa eu já dar as boas-vindas, meu querido colega Rafael Amaral aqui vai apresentar aqui conosco mais uma vez, porque deu muito certo aquele negócio, né? Opa, estamos aqui. Estamos aqui para isso. É isso mesmo, legal. Estamos aqui para começar mais uma edição dessa bagaça Esculachou, senhoras e senhores, muito bem. E é o seguinte, para essa sexta-feira bacana, né, um monte de coisa aconteceu. Senhoras e senhores, hoje dia 15 de fevereiro, você vê no meio da semana o que, que acontece. O Papa renuncia, não é, meu querido Amaral? O Papa renunciou. Acabou o papado, ele não aguentou, não sei se ele aguentou a pressão, como é que é o negócio, muita coisa. Tinha muito papo lá no... Muito papo no negócio do Papa, não é? Sensacional, cara, é um momento, já pra começar, você vê. Sensacional, muito papo no papado, é, do outro, Papa, não é? Lá no papódromo, ninguém papa. Ninguém papa, e o Papa é pop, não é? O Papa é pop e ele não poupa ninguém. Você sabe muito bem que é assim, né? Na história desse dia 15 de fevereiro também, temos aqui, ó, o dia que morreu o Papa Lúcio II. Você vê, já estamos numa semana meio dark aí no negócio. Morreu já um Papa em 1145, nesse exato dia 15 de fevereiro, esse dia de hoje. Hoje, feriado de São Faustino, Santa Jovita e São Teotônio. É o fim da noite polar em cidades como Longyearbyen e Spitsbergen. Você vê informações úteis, relevantes aqui. Boa dicção, boa... Sim, é... Como é que eu posso dizer? Boa instrução de línguas... Sim, armênias. Armênia, Romênia, é, Turcomenistão. Sinêmia. Sinêmia também, é. A gente faz tudo aqui. E na Roma Antiga, pra você ver, olha só, começou é só informação útil para o nosso ouvinte. Na Roma Antiga, hoje, dia 15 de fevereiro, era o primeiro dos três dias das Lupercais, festival de fertilidade em homenagem ao deus selvagem e sensual Fauno. Eu tinha lido Lupercats ali. Lupercat? É o pior tipo de luta livre dos deuses. O Lupercat é o deus da luta livre. Sensacional. Falando em luta livre. Luke patrocinando Lupercat. Falando em luta livre, mandar um abraço pro pessoal da BWF. Aconteceu no dia 13 de fevereiro o torneio latino-americano de luta livre. Eu tive a oportunidade de participar, né? Fazendo a narração das lutas lá, né? Um trabalho um pouco mais sério do que essa bagaça que a gente conduz aqui na rádio. E foi um show muito bacana, lutadores de várias partes do mundo, Japão, México, lutadores de grande nome da luta livre, visitaram o Brasil, participaram, não é? Lutaram, e aí espero que isso mude um pouco o cenário da luta livre, que está tão esquecido. A luta livre merece um apoio aí, uma grande salva de palmas pro pessoal. Marcão, tá bem internacional a luta livre hoje em dia, né? México, Peru. Entendi. Ah, México, entendeu? Peru. México, cara, é uma mente muito maldosa a de Rafael Amaral aqui. Que isso? Oh, México, Peru, pô, que isso, rapaz. Mal começamos o programa, já começa. Será que veio alguém de Butão também lá? De Butão? Olha só, senhoras e senhores. Existe esse país? Existe Butão. Existe Kuwait. A famosa bunda branca, né? Famosa bunda branca. Eu pergunto pra você se o mar é feito de água e sal, seria por acaso o mar um grande bolachão? Yeah, yeah. Talvez, né? Talvez. Ai, olha só, vamos aqui às notícias. Tá, notícias verdadeiras. Dá uma vergonha de falar essa notícia, mas tá aqui, ó. Casal de 62 e 72 anos é preso após ser flagrado fazendo sexo num veículo. Olha que coisa horrível. Cadê uma trilha? Essa daqui tem que ter trilha de amor. Emanuele, quanto tempo, Emanuele? Emanuele, eu não tenho Emanuele. Tem que ser uma trilha no estilo. Estilo aqui, olha, isso daqui, ó. É amor, isso daqui é amor. Aguinaldo Timóteo, cara. Pra deixar aquela. É condiz com a idade dos velhinhos ali, né? Vamos ler aqui o negócio, ó. Um casal de idosos foi preso na última terça-feira em Sonora, no estado da Califórnia, após ser flagrado fazendo sexo em um veículo em um estacionamento lotado de um restaurante, segundo a emissora de TV KOVR. K.O.? K.O.V.R. É a pronúncia em inglês, K.O.V.R. Né? Toda uma pronúncia e tal. Inicialmente a polícia pensou que fosse algum casal de jovens que estivesse apimentando a relação, mas quando os policiais se aproximaram do veículo, encontraram Gary Wills, de 62 anos de idade, mantendo relações sexuais com Linda Titus, de 72 anos. Linda Titus. O Gary Wills, o nosso Hot Wills da terceira idade, né? Só um momentinho, pera, deixa eu acompanhar isso. O som. E nada fica, nada ficará. É amor, é sexo, é trânsito aqui no nosso programa, no Escola Show. Essa idade, você. Eu lhe pergunto, Marcão, aonde foi parar a dentadura, hein? Pelo amor de Deus. Esse coral é muito lindo, cara. Eu fico indignado com um negócio desse. Eu fico isso é pérola. É pérola da música nacional brasileira. Essa eu não entendi muito bem, mas é isso. Essa estava no top 10 da Billboard. Billboard. Eita porra. Falando pra você. Bom, senhoras e senhores, vamos começar aqui com música. Já já nós vamos ter muita coisa a discutir. Vamos ter uma. Hoje vamos ter link ao vivo com o professor Cedilha. Sim, ele, ao invés de responder diretamente da redação da FUDESP, ele vai estar ao vivo aqui para falar sobre a situação do Papa. Afinal, é um assunto que há muito nos interessa. Queremos saber aí o que vai acontecer, né, com o mundo após a renúncia do Papa Bento XVI. Vamos saber logo mais, ainda hoje, no Escola Show. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Escola Show. Estamos de volta, senhoras e senhores, com o Escola Show. Olha que beleza, você vê. Ah, ainda estamos meio que perplexos aqui, né? Pela renúncia do papai, né? Infelizmente ele saiu. Mas vamos falar ainda sobre isso nesse programa. Senhoras e senhores, fiquem tranquilos. O Escola Show também vos informa. Senhoras e senhores, se você quiser participar através dos canais de comunicação aqui com a gente, você pode curtir nossa fanpage no Facebook, o facebook.com/Escola Show, tá certo? Você também pode mandar o seu recado através do site irradio.com.br. Você pode ir lá clicar em pedidos e recados. Tem um formulário, você vai lá, preenche muito bem, manda um recadinho. Ou se não, pode ser até no mural. Aqui tem. Eu sempre tenho um Zé aqui que manda recado pelo mural em vez de mandar o recado no lugar certo e tal. Sempre tem um, a gente fica de olho também aqui, caso isso aconteça, para você mandar o seu recado, tá certo? Bom, vamos aqui a mais notícias, olha só. Temos recordes aqui, vamos falar de recordes, porque é muito importante você ver as pessoas se empenharem, né, para quebrar grandes marcas, né, na vida. Recorde, exato. Você vê, os chefes na Costa Rica que prepararam 1,3 toneladas de arroz. Ou seja, 1.300 quilos de arroz frito. Flito. Né? Arroz flito. Flito. Eu sabia que tinha algo chinês nessa história, né? É, o chinês de Puerto Rico, né? Muchacho, né? É, o chinês. Isso. Sensacional. Você é o muchacho, né? Muchacho, né? Cara, eu mereço um negócio desse. Para com isso. Para com isso, estou tentando ler a notícia aqui. Olha só. Eu fiquei com os olhos desse dentro que eu li, não vi nada, né? É verdade, tá certo. 52 chefes e 20 assistentes de 35 restaurantes de San José. San José, né? San José, né? Sim, na Costa Rica, estabeleceram na terça-feira, dia 12, um novo recorde mundial ao preparar 1,3 toneladas de arroz frito. Além de entrar para o Guinness, a tentativa serviu para celebrar, pasme, o Ano Novo Chinês. A gente já sabia, já. Sim, já sabia, né? Ano Novo Chinês, você vê, não é à toa, né? Arroz frito, eu não sabia aqui. Eu já vi arroz de tudo que é jeito na China, mas frito, eu juro que eu nunca tinha visto, cara. Chinês inventa cada coisa. Os caras fritou come mesmo cachorro, arroz, você vê aqui arroz o arroz cru, aquele todo douradinho. Frito, que é macarrão gelado. Macarrão gelado também? Sim. No Japão. Você no sabia Japão, que eu comia pizza gelada? Também é uma iguaria. A pizza gelada é uma iguaria. Isso é uma iguaria de vagabundo, né? Aquela iguaria que você vai pra casa, pede a pizza de noite, aí você não come tudo. Comia. Aí, no dia seguinte você... Comia porque micro-ondas é quebrado, né? Ah, muito bem. Aí sim, aí tá certo. Micro-ondas quebrado não dá. Aí não tem jeito, cara. Opa! Muito bem, senhoras e senhores, essa música bonita, diálogo de uma criança e seu padrasto, sei lá, possivelmente, sei lá, que é o negócio. Tem voz de palhaço. É, então vamos mandar aqui um abraço, nosso ouvinte sempre, esse cara é... Já é um ouvinte que tá sempre aqui, né? Fiel, acompanhando a gente. Esse rapaz que dorme e sente as ondas do mar. É mesmo. Esse menino que adora Ipanema, adora sacolé. Sacolé. Ele gosta de um sacolé. Ele adora chupar um sacolé. Ele adora. Esse menino. Que é um garoto do Rio. É isso, menino. Pra você, menino, a sua homenagem agora. Menino do Rio, calor. para falar de Evandro agora, um de seus amigos pessoais aqui no estúdio. Eu queria que recebesse com muito carinho. Muito obrigado. Aqui presente nesse eco bonito, nosso querido Abner Rodrigues, amigo de Evandro. O que você tem a dizer sobre o menino do Rio? Esse é nosso colega que veio de Castelo das Pedras, veio do Pastéis, até o terminal rodoviário Tietê. Um carioca da Gema. Ah, não, é da Clara, né? Ah, ele já era de Angra. Então já não é da Gema. É da Clara do Rio, é radicado em São Paulo. E agora amadurecendo em Araraquara. Sensacional. Esse menino do Rio, esse menino do dragão tatuado no braço, não é? Você vê. Uma coisa linda, cara. Leve, que agora está desenvolvendo a sua vida em Araraquara. Exatamente. Exatamente, senhoras e senhores. Estará você sempre vê. Presente. Desculpa, Marcão. Não, que isso? Ele estará sempre presente nos nossos corações. Isso. Tá bom da pronúncia aqui no programa, tá legal, eu gosto pra caramba. Estragou todo o romantismo. Ah, senhoras e senhores, depois de uma coisa dessa aqui, manda um abraço pra ele, né? Que tá aqui nos ouvindo sempre, também que acompanha. Ah, o programa depois que vai ao ar lá na íntegra, no nosso, na nossa fanpage do Facebook, facebook.com/esculachou, você pode encontrar todos os programas lá, não é? Lá você pode abaixar o programa. Abaixar o santo também, faz o que você quiser, abaixa o programa e ouça esse programa maravilhoso. Exatamente. Aqui na iRádio. iRádio, né? iRádio. iRádio. Eu sou inglês. English. Que isso, bicho? Que isso, olha só. Vamos aqui agora, senhoras e senhores, ao momento do commercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Aguarde aí que. Cadê a vinheta do negócio? Achei. Olha, vamos lá, vamos embora. Tá na hora de. Estamos de volta, senhoras e senhores, aqui no Escolachol. Muito bem, senhoras e senhores, agora 8:30, muito bem, o primeiro bloco nós passamos, sobrevivemos, legal. É, isso que dá, você vê, é um programa que não tem quase muita pauta. Esse primeiro programa... quarto do programa já foi, né? Estamos vivos! A gente tá vivo, né? Graças a Deus, sem conteúdo dessa vez, ótimo, sensacional, né? Deu aquela enrolada na nossa produção, muito bem. Temos pelo menos para salvar a tradução da semana, vamos ter o link ao vivo com o nosso professor Cedilha, já que não deu tempo de gravar, né? Muito bem, legal, bacana, a gente aqui curtindo esse programa maravilhoso. Muito bem, vamos aqui falar, a gente estava falando sobre recordes no bloco passado, tem mais um recorde aqui, olha só. Um recorde de um casal tailandês que quebrou o recorde de beijo mais longo, creio eu, né? O beijo deles durou mais de 58 horas. 58 horas, olha aí, ó. Evento com 9 casais em disputa foi organizado para celebrar o dia de São Valentim. É o dia dos namorados, né, que tem na... No resto do mundo aqui é dia 12 de junho e tem o dia, dia do Valentine's Day, né? Que é o dia do amor lá, sei lá. É. O recorde máximo que eu quebraria seria o do maxilar, com tantas horas se beijando. Você vê ali, ó. Tailandês Akekachai Chin. Peraí. Akekachai. Akekachai. Akekachai Tiranarati, de 44 anos, e a sua esposa Raxana, de 33. Você vê nomes lindos, né? Akekachai? Akekachai Tiranarati. Que medo, achei que era aquela vinheta. Ai, Kaixai. Qual? Ai, Kaixai. Aquela. Cachaça, caralho. Essa daqui. Ali tem a foto aqui, olha, cara bonita, os caras tá com uma cara de dor, que tá sofrendo ali depois de 58 horas beijando. Os caras fizeram o recorde de beijo contínuo mais longo, é isso mesmo. E a emoção do povo beijando, né? O amor que deve estar ali. É, não, já tá cansado, o cara com olheira aqui, a mulher já com a cara caindo já, rapaz, já tá numa situação horrível. Eles se beijaram por 58 horas, 35 minutos e 58 segundos. E aí, eles ganharam mesmo aqui o certificado, ó, os vencedores do beijo mais longo. Que beleza, e teve uns septuagenários aí, ó, que estavam na disputa também, de 70 anos, 70. Tentando se beijar. O Bunjed Yomijinda, de 74 anos. Eu adoro esses nomes. Suana Yomijinda, afinal, ela é esposa do senhor Yomijinda, né? Aquela coisa... Desculpa, qual é o nome da esposa? A esposa é Suana Yomijinda. Meu Suana Deus, Yomijinda. Que coisas lindas. É, aqui o funk tá tocando no microfone, eu não sei o que é o celular no estúdio. É uma beleza, a organização do programa, eu vou falar pra você, é um negócio... Daqui a pouco a gente vai falar da Britânica, que é virgem, mas já teve mais de 150 orgasmos. Eu não sei... A gente diz aqui a matéria, aqui, será que é isso mesmo? Ela testa vibrador, é isso mesmo, tá certo. É por isso. Provavelmente ela já teve mais orgasmos do que eu esse ano. Pode ser. Contando aqui que a gente acabou de começar o ano, estamos no meio de fevereiro, né? É um negócio que é de se prestar atenção. Bom, vamos fazer o seguinte, senhoras e senhores. Aqui vamos ao momento, vamos a uma informação. Estamos consternados com o Papa, com a situação de Papa João Paulo. Vamos aqui, ó, diretamente ao link ao vivo com o professor Cedilha, senhoras e senhores. Meu querido Marcos Amaral, estamos aqui ao vivo, sim, 8 horas e 35 minutos. Eu, professor Cedilha, e é só uma pequena correção, você está com algum problema, não é o Papa João Paulo. Estamos falando, lógico, de Bento XVI, que resignou, não é o seu cargo, anunciando aí que dia 28 de fevereiro vai ser publicamente aí a sua renúncia do cargo papal, não é? Meu querido, eu estou aqui recebendo aqui os meus estudos, aqui também professor Salsicha. Professor Salsicha, uma boa noite, obrigado pela participação. Boa noite. Olha, estamos aqui agora para falar sobre a situação, porque comove o mundo, não é? A saída do Papa Bento XVI, do seu papado papal, não é? Ah, com certeza. Ah, então, e aqui chega algumas perguntas na FUDESP para a redação aqui. A Silvana. A Silvana pergunta o que que o Papa fará após a sua renúncia, onde ele vai morar, aonde ele vai ficar. Minha querida Silvana, já foi confirmado, o Papa vai ficar num jardim de infância, brincando de amarelinha, pega vareta, também quais outras brincadeiras, meu querido professor Salsicha? Eu acho que ele também vai fazer exames de Papa Nicolau. Exames de Papa Nicolau, muito bem. E o próximo passo dele é fundar uma igreja evangélica na qual será missionário. Missionário, pode ser também. Outra questão aqui é quais são os próximos candidatos, os candidatos mais fortes ao cargo de Papa. Não é? Eu já conheço o Papa português, o Papa Gaio. Você pode enumerar, por favor, algum outro Papa para a gente? O arroz de casa. O arroz de casa, como é, assim? É Papa, muito bem. Também estão confirmados o italiano Paparazzi, também está confirmado, porque é um nome forte. Atenção, fiquem de olho nesse Papa, pode ser o próximo, não é? E também, além do Papa Gaio e do Paparazzi, temos também o Papa Americano, não é? Daquela música já que nós conhecemos bastante. Papa Americano. Exatamente. Grande professor Salsicha, lembrando aqui para nós desse grande marco da música, que já anuncia, quem sabe virá aí o novo Papa, o Papa Americano. Mais perguntas que chegam aqui sobre o Vaticano, meu querido professor Salsicha. Bate bola, jogo rápido, vamos agora ver se você está apto a responder as perguntas aqui. É, capital do Vaticano, Papa. Capital do Vaticano? É. O Vaticano, exatamente. O nome do segundo andar ali do castelo onde o Papa usa o banheiro. Banheiro. Banheiro, muito bem. Tá certo. Também eu quero que você diga o nome da praça que tem ali na frente da Catedral. Ali? Praça da Sé. Praça da Sé, muito bem. Vamos voltar aqui, olha. Vamos voltar, meu querido Marcos Amaral. Acho que já deu, já foi o suficiente. Vamos agora novamente pro seu programa aí, por favor. Estamos de volta, você vê que beleza, as informações precisas de professor Cedilha, acompanhado do professor Salsicha. Também obrigado a toda a redação da FUDESP, sempre nos auxiliando aqui com as dúvidas, né, a respeito de grandes questões do nosso cotidiano. Senhoras e senhores, muito bem, 8h38, aqui estamos nós. Ai, aí o Escola Show rolando até as 10, você pode participar através do Facebook, facebook.com/Escola Show, Escola Show, tá certo? E também pelo site da iRádio, iRádio.com.br, você clica lá em pedidos e recados, manda o seu recado pra gente, tá certo? Ou se não, pode preencher ali no mural também, não tem problema nenhum, a gente dá um jeito, a gente lê, tá certo, meu querido? Vamos de música, daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na iRádio, agora pra vocês, Shakira. É o Escola Show de volta, senhoras e senhores, o momento, momento de amor aqui, música do coração. Oferecimento pra todo mundo que tá apaixonado agora nesse momento. É o Jane Erondi. Não se vá. Don't go away. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Don't forget to behind the door. Vá. Don't go away, girl. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. I live because I know you suck my dick. Não se vá. Don't go away. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. You have a lot of hair in your butt. Não se vá. Don't go away. O nosso amor não é mais o mesmo. É melhor que eu vá embora. Don't be a little crazy, motherfucker. Não se vá. Don't go away. Me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. I'll be forever crazy together never. O ciúme que está. It is the viagem. Separando pouco a pouco. The future behind the door. Não se vá. É lindo, senhoras e senhores, um momento de música aqui, um momento de cultura nesse programa, no Escola Show, agora 8h52, a gente vai até as 10 da noite, num programa que não tem o menor sentido, a menor razão de existir, mas aqui está, trazendo o melhor. Uma tradução feita por Joel Santana. Joel Santana, da escola From the Left, From Behind, In the Middle, In the Right, não é? A escola de inglês de Joel Santana, aqui no Escola Show. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Ai, ai, ai, agora 8h52, muito bem, você vê aqui as coisas acontecendo. Vamos falar da Britânica, que ela já disse aí que teve mais de 150 orgasmos, apesar de ainda ser virgem. É, a história da menina aqui, ó. A britânica Emma Richards, de 20 anos, disse que já teve mais de 150 orgasmos, apesar de ainda ser virgem, segundo reportagem do jornal The Sun. Eu tô rindo por causa da foto dela aqui, que tá aparecendo. É inglesa, tá... né? É inglesa. It's impossible. É impossible, impossible, realmente. Aqui, ó. Emma Richards contou que teve os orgasmos enquanto testava vibradores para uma loja online. Ela começou o trabalho meio por acaso. Em fevereiro do ano passado, ela saiu para comprar algumas lingeries para o Dia dos Namorados, comemorado no Reino Unido dia 14 de fevereiro. Deve, sei lá, lá já é outro Dia dos Namorados. Se vocês verem a cara da criança, vai descobrir que ela vai ter que ter muito mais orgasmo e continuar virgem. É, cara, você vê a situação. Brincadeira, bicho. Olha só que coisa impressionante. Olha no lance, olha ali a bola. A minha gordinha, não é que a gente fique zoando aqui, mas, né? Pimba na gorduchinha, pimba, né? Na 150 vezes pimba na gorduchinha. Ela disse aqui, ó: eu prefiro ficar virgem e usar brinquedos sexuais do que dormir com alguém que não seja especial, afirmou a Emma, destacando que tem 3 orgasmos por semana. A Emma, né? Muito bem, a Emma. É, boa relação. É, tá certo. É um animal. É. É, como que é o negócio? Cabeça no buraco. É a Ema, né? Tem que enfiar a cabeça no buraco. Porque a mina feia, cara. É feia. Eu vou falar pra você um negócio horrível. A risada aqui. O pessoal no estúdio não se aguenta com essa bagaça. Esculachou, senhoras e senhores. Ai, ai, ai. Olha, essa trilha aqui é boa. Trilha nova, ó. Vamos à piada agora, né? Não tem, cara, aqui não tem, esse programa tá totalmente sem roteiro, esse tá zero, não deu tempo. E então, audiência é máxima. A audiência é máxima, são 4 pessoas nos ouvindo agora, senhoras e senhores, esse programa com oferecimento do aspirador de pó Furacão 3000, com esse as minas aspira. Eita porra. Também temos o patrocínio de revista Alcolatromania, é melhor a revista ser alcoólatra do que cerveja. Entendeu essa? Essa é boa, sensacional. Família Soprano, desde 1985, apagando incêndio só no vento. Também sorvetes que vão, o picolé de carne no palito e a maionese hipercalórica delícia. Delícia, delícia, assim você me mata. Muito bem. Vamos pra piada agora. Você falou que tinha. Você falou. Meu querido Abner Rodrigues, você falou que tinha uma piada boa. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno. Tá quentinha. Tá quentinha. Então, cuidado que ela tá quente. Vamos à piada aqui com o nosso querido Abner Rodrigues. Oferecimento para todos os nossos ouvintes. Milhares e milhares de pessoas. Milhares. Tá sensacional. Uma garota de família pobre que deu a sorte, uma história de Cinderela. Peraí, vamos ouvir. Como ele deu tudo dela. Morava em mansão, tudo com família, os pais tinham casa, empregadas, uma mansão que não dá pra escrever. Quando depois de 2 anos de casado, ela chega para o pai e avisa que vai pedir o divórcio. Pai! Fala, filha. Eu não aguento mais. O que aconteceu, minha filha? Eu quero me divorciar. Mas por quê? Você está louca? Esse homem dá de tudo para você e para nós. Temos uma vida que jamais imaginaríamos. Mas não dá, pai. Você não sabe o que eu passo. Pois conte-me, minha filha, que a gente chegará a um acordo. Ele, quando a gente casou, ele só queria me pegar por trás. Ele me pegava por trás no fogão, na pia, no quarto, no banheiro, no lavabo, na varanda. E o meu botiquinho parecia uma moedinha de 10 centavos. Certo. Hoje parece uma de 1 real. Yeah, yeah. Nossa. Sua besta. Tantas coisas que esse homem te dá e você brigando por 90 centavos? Ah, não! Ah, que beleza! Meu Deus do céu! Eu vou falar pra você. Olha, momento, senhoras e senhores, vocês ouviram, né? Vocês ouviram, se é que o microfone não deu pau no meio do caminho. Se deu, olha, graças a Deus, cara, porque o negócio é osso aqui, cara. Vou falar pra você. Thank you. Samba Show, senhoras e senhores. Primeiro bloco que já tá indo embora. Aí, ao som de Gilberto Barros, essa piadinha maleteta do Abner Rodrigues. Muito bem, você vê, por causa de 90 centavos. É, eu vou te falar, eu vou falar pra você um negócio. Vamos para o break, daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui. Parem de vaiar, seus filhos da mãe. Para disso. Aí, muito bem. Vamos pro break, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho a gente volta, quase 9 da noite. Vai espalhando pra galera que o Escola Show está no ar até as 10 da Nelson. Ligou na rádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um nicho. Escola Show. Estamos de volta. É a onda do carrossel no Brasil, aqui no Escola Show. A nova onda no Brasil chegou, chegou para arrebentar. A nova onda no Brasil chegou, chegou para arrebentar. Todo mundo vai curtir, alegria, paz e amor. Onda do carrossel no Brasil chegou. Ei, que beleza, a onda do carrossel no Brasil, aqui no Escola Show, senhoras e senhores. Ainda hoje teremos a tradução da semana, essa nunca falha, pode não ter redação, pode não ter produção o negócio essa semana, mas mesmo assim, não vai faltar a tradução da semana para os senhores, tá certo? Então, o negócio é o seguinte, agora 9:02, você pode mandar o seu recado para a gente através de www.irradio.com.br, tá certo? Você entra lá em pedidos e recados, tem um formuláriozinho lá que você preenche, manda o seu recado, seu pedido de música. Se você quiser ouvir algum som aqui, oferecer para alguém, você pode ir lá e mandar o seu recado. Você também pode participar comentando as publicações do Escola Show no Facebook, o facebook.com/esculashow, tá certo? Suletro, né? É Esculashow, Escola Show, certo? Fácil pra galera poder ali acessar e mandar o seu recado. Publica lá no nosso mural que a gente lê aqui, né? E mandar um abraço aqui pro nosso querido, o Evandro, né? O nosso sonho, o que que é? Eu não tô entendendo. Uma música, a gente vai procurar uma música dessa daqui a pouco pro Evandro. Grandes músicas, nossos ouvintes aqui sempre homenageados, não é? Eu recebi a informação de que minha sogra está ouvindo esse negócio. Imagina agora a bela imagem que eu tô fazendo, né? Pra toda a família, né? Legal, é o orgulho da família. Divórcio na certa. É, não, que isso, cara. Você imagina, né? Pensa, não, o cara melhorou, o cara mudou, o cara tá regenerar. Olha só o que ele tá fazendo na rádio, né? Bom, legal. Programa instrutivo. Programa muito instrutivo, tanto que a gente, você vê, tivemos tradução já do inglês e português, vamos ter a tradução da semana. Tiramos as dúvidas das pessoas aí a respeito do futuro do Papa, não é? O Papa, nosso querido Papa Bento XVI, eu tinha falado errado aquela hora. Agora é missionário. Agora missionário. Sabe quem que é um novo bom candidato para Papa? O Henry, né? Botar o Henry Cristo. Pô, cara, você vai botar o cara lá, já põe o filho do pai. O filho do pai, você já põe lá no local. Já isso tá rolando. Não existe. Padre Quevedo, olha, eu não pensei nesse nome, cara. Um Papa que não existe. O Padre Quevedo. Também podemos fazer a campanha, né, pro cara, sei lá. Aff, mano, ó, essa que bom que você não tava no microfone, meu querido Amaral. O cara fala, coloca o Goulart de Andrade, vem comigo. Que piada, mano. É a piada mais vagabunda que eu já ouvi. Que é ruim, cara. É, cara, te falar, hein. É um momento típico, né? Piadinha ruim, cara. É, até isso me lembrou aqui, eu quero refazer um grande hit da semana passada, que é o Iê, a música Iê, né? Aquele momento música Iê. É um momento música Iê, Serginho Malandro no meio das vinhetas, né? Aquela coisa bonita que a gente fez semana passada por acidente. Ficou sensacional aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer com isso daqui a pouco. Ai, ai, notícia, olha, essa semana não aconteceu muita coisa. Isso me lascou também, cara. Não tem muita novidade, muita coisa bizarra pra... Caiu apenas um meteorito. Caiu um meteorito. É verdade, né? Na Rússia caiu um meteorito, né? Deu, porque e falaram já que às 5 da tarde, se não me engano, era 5 e meia da tarde, passou a mais ou menos 27 mil quilômetros de altura por cima de Sumatra, passou um outro asteroide, né? Falaram que não ia colidir, se a gente tá aqui no ar é porque realmente não colidiu, não é? É um que 40 metros de asteroide, é um asteroide de 40 metros de diâmetro. E lá na Rússia caiu um pequenininho, mas já fez um estrago violento, né, cara? A gente tem que ficar de olho nesse... Mas cai tudo. Até o Palmeiras caiu, cai o Papa, cai o meteoro, só não cai dinheiro na minha conta. Oxe, aí fica difícil, né, cara? É complicado. Olha a música aí, um momento, e aí, é? Está um momento iê-iê, eu não sei porquê, eu adoro fazer isso nas músicas, cara. É um iê-iê que combina com tudo. Essa vinheta é abençoada por Deus, senhoras e senhores, aqui nesse programa, no Esculachado, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? É uma coisa linda, cara, aqui nesse programa. Cadê a sessão aqui? Eu tô procurando um negócio, sumiu o negócio. Ah, não, é porque esse site aqui muda tudo. Esse R7, eu vou te falar também uma coisa, uma bela de uma porcaria, viu? Perto do outro lá, não tem, pelo amor de Deus, eu vou falar pra vocês. A Barbie humana, tem a notícia da Barbie humana. Vocês viram o negócio da Barbie humana, o Ken humano? A Barbie humana é uma ucraniana lá que fez um monte de cirurgia pra ficar parecendo a Barbie, né? E aí tem o Ken humano, que é uma bichona, é uma bichona. Não pode falar isso ao vivo. Não, a gente é um homossexual masculino. Exatamente, homossexual masculino, tá certo. É que nem aquele doce, né? Você conhece o doce afrodescendente com distúrbios mentais e psicossomose, porém que está apto para atos da vida civil? Não. É nega maluca, senhoras e senhores. É um doce politicamente correto. A gente tem que falar. Tem que usar, né? Aquela coisa toda. Não, repete o nome do doce. Não, você não vai me fazer repetir uma porra dessa, né, cara? Agora eu tô ferrado. Eu vi uma vez só, tentei decorar e saiu uma lemale, você já quer me estragar aqui o negócio, né? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Enquanto a gente vai procurando mais notícia aqui pra galera, né? Coisas bizarras que são verdade e fazem jus a estarem aqui no ar no Escola Show, nós vamos de música. Que música que a gente rola aqui pra começar esse negócio? Tem a música, essa música aqui. Não, eu tô falando de bloco musical, os caras me vêm passar essa coisa aqui pra tocar pra vocês. Em homenagem ao Evandro. Homenagem ao Evandro? Então vamos lá. Nosso ouvinte assíduo. Vamos ouvir essa bonita homenagem ao nosso querido Evandro, ouvinte da iRádio, sempre acompanhando o Escola Show. Essa música de Laércio Júnior é pra você, meu querido Evandro. Se liga no som, um beijo. Obrigado pela audiência, viu? Está balançando dentro do salão, mas que tá danado e vai balançar meu coração. Vou chamar Maria e vou balançar dentro do salão. Vou chamar Maria e vou balançar este forrozão. Mas que tá danado de bom, isso tá danado de bom. Colom, colom, colom, colom, colom, colom. Música sensacional aqui no Escola Show. Você vê Laércio Júnior danado de bom. Mas vamos purificar os ouvidos, vamos de música de verdade. Daqui a pouquinho a gente volta, senhoras e senhores. Agora com vocês, Rihanna. Looking for someone, someone can please me, love me all night long. Você estava melhor. Estamos de volta. É agora aquele momento. É, o esculachou no ar até às 10 da noite. Que beleza, só os clássicos da música popular nacional aqui nesse programa. Ah, São Paulo, São Paulo, choveu pra cacete hoje, hein, Arthur? Hoje choveu, hein? Caraca, bicho, caiu um mundo aqui hoje nessa cidade, meu Deus. Aí não anda ônibus, não anda carro. É. Tem que procurar barco. É, o meu jeito é procurar um barco, porque com o jeito que tá chovendo, alaga, né? Alaga, tem um monte de coisa que não dá jeito. A chuva já parou, graças a Deus. Hoje foi um dia movimentado aqui nos arredores. Teve incêndio aqui perto. Teve um prédio que pegou fogo no centro de São Paulo. Passou até na Band. Quase que passa aqui. Foi um anjo bombeiro que ajudou. Um anjo bombeiro, é. Pra você ver que negócio aqui. Ah, senhoras e senhores, daqui a pouco, no bloco seguinte, nós teremos a tradução da semana. Para você que está chegando agora ao nosso programa, sejam muito bem-vindos. Agora 9h25, o Esculachou vai até às 10. Você pode mandar o seu recado através do site irradio.com.br. Tem a seção pedidos e recados lá. Você preenche o formulário, manda o recado. Ou se não, comenta através da nossa página lá no Facebook, facebook.com/esculachou. Exatamente, /esculachou, a nossa página, certo? Tudo junto. Você acessa lá, manda o seu comentário, publica no nosso mural, faz o que quiser que a gente lê. E falando de música agora, né? Você vê, tem uma página aqui, a página de dois amigos, cara, que chegou ao meu conhecimento, eles pediram para que a gente mantenha um certo anonimato, não é? E a página Amor Remanescente. Você vê, dois amigos que criaram a página Amor Remanescente. Tô falando para você. Você vê aqui, tem coisas profundas do amor aqui, por exemplo, você vê. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você vê que bonito, né? Bonito. Uma frase dessa pode salvar uma vida. Pode, de fato, pode. Tem outra aqui, ó, cadê? Nessa página aqui, ó. É, cadê? Chega um momento na vida que não importa como, mas é necessário seguir em frente. Olha só que bonito, cara. Você vê, meio óbvio também, mas bonito, bonito. Pensa, a pessoa tá ouvindo o Esculachou, já vai pra sacada. Na hora que ela pensou em se arremessar, você falou essa frase. Você fala, é, pode ser que eu tenha salvo uma vida, realmente. Eu posso ter salvo uma vida agora nesse momento. Com essa. Ah, tem outra aqui muito linda aqui, ó. Quer ver, ó? A pior saudade que existe não é de quem está distante, é de quem está ao seu lado, mas que já não é a mesma pessoa de antes. É uma coisa linda, cara. Isso é lindo, velho. Eu gostei. É o amor, senhoras e senhores, o amor está no ar aqui no Esculachou, esse programa sensacional. Olha, de parada cardiorrespiratória. É, você vê, né, cara, que beleza. Ai, agora 9h27, senhoras e senhores, e um site falando de amor, falando de dia dos namorados e tal, né? Esse site aqui que manda de presente abaixa seu microfone aqui mais perto da boca. Você não quer encostar na cabeça, né, o microfone. O penteado vale tudo, né? Tô falando pra você. Porra, bicho, aqui, ó. Um site que envia um presente tanto que curioso acho que pros namorados. Vamos tentar entender essa notícia que eu vou entender junto com vocês que estão ouvindo, ó. Um site que envia um pum de presente pro dia dos namorados, né? É um, é, o site, eu não entendi como. Vamos tentar entender aqui, ó. Um suspiro sonoro. Um suspiro sonoro. Muito bom. Sensacional, um suspiro sonoro. Suspiro de amor, um suspiro apaixonado, não é? No final do ano passado, uma empresa americana que produz cartões comemorativos teve uma ideia totalmente inusitada. Uma versão diferente de cartões foi preparada para ser vendida já no Natal e no Ano Novo. A empresa Fart by Mail, que quer dizer peido por correio, né? Agora permite que você envie um pum para seu amigo ou familiar. Qual que é o negócio? Além do cartão altamente elaborado com mensagens carinhosas, a pessoa ainda ganha uma bela flatulência. Ah, entendi, entendi. O negócio é o seguinte, aquele cartãozinho, não sei se você já recebeu, tinha uma época que tinha aqueles cartões de Natal, você abria e tocava o Jingle Bells. Tocava o Jingle Bells, né? Esse, na hora que você abre, ele já... já solta um belo de um peidola. É uma maravilha. É pra sacanear, eu acho, não sei, os amigos, os colegas, não é? É um presente sensacional. Será que é só o barulho ou será que tem o aroma também? Olha, não, aqui não, não diz, só tem que... só tem aqui a opção de você colocar ou não um aviso na embalagem comunicando que a pessoa está prestes a abrir um belo peido em cartão. Se o odor for junto, eu imagino o que, que eles fazem com esse cartão antes dele ser enviado. É, você vê, né? Cartões Fart by Mail. Agora nos aromas urubu, aroma é, habitante de Cracolândia, não sei, é várias coisas que dá pra fazer aqui. Vamos aos comerciais, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho a gente volta com mais esquisitices auditivas. É o Estamos de volta aqui com o Escola Show, agora 9 horas e 31, último bloco dessa bagaça. Sobrevivemos a um programa sem pauta, né? A gente vai até as 10. É um programa sem pauta e logo logo vai ser um programa sem papa também, que esse negócio aí... Já do... é. Já é. Não, já é um não. Programa sem papa. Não é não. Dia 28 de fevereiro, renuncia o papa, né? Ah, sim. Ele papa fora do negócio daqui a pouquinho, né? No dia 28. Ele vai papar por fora. Não vai papar por fora. É um negócio estranho. Vamos ver as grandes chances do... do Papa ser brasileiro. Tem 9, se não me engano, na disputa. 9 cardeais lá no... no são 209 cardeais em Roma. Tem chance do Papa ser brasileiro. Mas o favorito ainda é o Padre Quevedo para a vaga, seguido de Henri Cristo. Henri Cristo também. Uma grande campanha no Facebook a gente tem visto, né? Sim. Lá, pessoal colocando Partiu Vaticano, tal, aquele negócio todo. Quem sabe Henri Cristo não chega lá, senhoras e senhores. Ele tá indo pra Itália de bicicleta. De bicicleta. Pô, não era de lambreta? Ele tinha uma lambreta, não era? Aquela lambretinha. Ele joga sinuca, não é? O cara faz um monte de coisa sensacional. O Henri Cristo é Jesus moderno, né? Uma versão moderna de... E a vantagem é que ele teria as papetes. As papetes. As papetes não era aquele, aquela sandália, não era? Não, não. As papetes, as dançarinas. Aquelas seguidoras dele seriam as papetes. É, é, como que são o nome da Henrizé, Henrizete? Eu não lembro, não me recordo. Eu sei que elas gravam umas músicas, né? Põe no YouTube, aquelas coisas. Aí veio a pergunta, né? Se as dançarinas do Papa fossem as papetes, então as do diabo são as diabetes. As diabetes. As diabetes, exatamente. Ah, as da, vamos ver, as da garrafap e a garrafapet, né? Exatamente. É, é um negócio. E as dançarinas do Boca, lá da Argentina? Opa, não, não, essa nem essa vamos falar. Não comenta, essa não tira não, o programa do ar. É. Fishball Cats. Ah, é, The Fishball Cats. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o Escola Show. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos a mais notícias. Notícias malucas que aparecem aqui do nada, mas são verdades. São, é, vem de redações aí de grandes confiabilidades, não é? Vamos pra trilha aqui, tira essa perla do negócio. Nossa, tinha uma trilha um pouco mais gay, não, aqui, pra... essa homossexual daqui. Masculino. Homossexual, é verdade, tem que ser politicamente correto. Uma vaia pra mim aqui, que fez errado aqui. Tem que ser politicamente correto o negócio. Uma música homossexual masculina essa daqui, não é? Com certeza. Com certeza, mas beleza, vamos às notícias. Olha só, tem um restaurante que abriu em Las Vegas, né? Que em Las Vegas os caras gostam de fazer aquela, né? Aquele aquelas publicidade. É, tudo, tudo pomposo, tá? O cara lançou o grill do ataque cardíaco, certo? O grill do ataque cardíaco. Os caras falam que era tão gorduroso a carne lá que você comia tipo um ataque. E aí você vê um representante não oficial dessa lanchonete, do grill do ataque cardíaco, morreu. E, pasmem, de ataque cardíaco, né? Você vê que beleza. Eita porra. Ele morreu de ataque cardíaco. Você vê um restaurante. Ele seguiu o slogan. Ele seguiu o slogan ali, ó. O Dr. John Basso, né? Disse que é o dono do grill do ataque cardíaco. Disse que esse rapaz aí, que é o John Allerman. Alemão, sei lá. Eu não isso sei foi dar alma pelo serviço. É, deu a alma. Ele era um cliente regular da lanchonete, famosa pelo seu cardápio altamente calórico. Cujo integrante mais ilustre é um sanduíche de quase 10 mil calorias, chamado Burger da Safena Quádrupla. Nossa! Quer dizer, deve ter umas 4 carnes, bacon. Eu não imagino o que pode dar 10 mil calorias num lanche, mas é um lanchezinho, senhoras e senhores. Apenas 5 vezes o que você pode consumir no dia. É assim, o limite é 2 mil, né? 2 mil. Bom, isso dizem no pacote da batata Ruffles, né? Eu não tenho certeza. Todos os alimentos vêm que a média do consumo diário é de 2 mil calorias. Ah, tá certo. Então é isso aí. Você vê, morreu de ataque cardíaco. Mais uma vez, tá de parabéns essa indústria aí. Não é o grill do ataque porque cardíaco. Segue a risca. Seguindo a risca, né? É firme. Falou que dá ataque. Sensacional. Uma eles não só dizem palmas. Como eles comprovam isso. Comprovam. Você vê com o pessoal que vai lá, come e morre. Legal. Sensacional. As notícias que vão chegando. Vamos falar agora. Será que dá tempo? Dá tempo, né? Mãe e filha danificam anos do vizinho em briga por coco, senhoras e senhores. Você vê aí que beleza. Eu quero entender isso daqui, ó. O pescador Esa Kojo, eu não sei de que país que é isso daqui, a gente vai descobrir já, não é? Ele resolveu implicar com um coqueiro que tinha na casa da vizinha dele, de 48 anos, a senhora Agnes Miesa Bazai, e a sua filha Georgina Morgenheller, de 18 anos. Percebi que a pronúncia tá maravilhosa. Tá beleza. São tantos nomes. Aqui, ó, foi em Gana o negócio, na cidade, no estado de Jamoro. Jamoro? Jamoro. Jamoro. Jamoro. Nome em japonês, Engana. Engana, muito bem. Sensacional, cara, essa daqui foi boa. Essa foi ótima. Você vê ali o que acontece. De acordo com a acusação, as duas promoveram um ataque brutal ao orifício final do pescador, que nunca mais foi o mesmo. Começou a briga aí porque o pescador insistiu que as duas deveriam podar o coqueiro, né, que crescia na casa delas. Afinal, o vento tombou a copa da árvore e as folhas acabavam caindo no terreno do cara. Ele ficou nervoso, foi lá falar pra ela, ó, vocês têm que tirar esse negócio aí que não dá, tá incomodando. E aí elas não se mexeram pra fazer nada, ele decidiu agir por conta própria, contratou um cara, né? E aí quando o cara foi lá, elas ficaram enfurecidas. E aí elas passaram a cutucá-lo no traseiro com os galhos de uma planta chamada ráfia, não sei qual que é. As veias bostéricas a essa altura. É, você vê. Aí o que acontece? Enraivecido com o comportamento das duas, o contratado pelo rapaz deu no pé, deixou o trabalho na mão do pescador. O pescador falou, quer saber, eu vou lá mesmo fazer o negócio. Ele encarou, mas sofreu o mesmo problema. Mãe e filha meteram os galhos de ráfia na bunda do pescador e o fizeram com tanta força que os galhos acabaram penetrando em sua cavidade anal. Você vê? Não é Yuhu não, cara. Ele já não é mais virgem. Já não é mais. Por causa de um coqueiro. Você vê que impressionante, né? Um coqueiro ali que desvirgina um pobre pescador ganês. Seu sofrimento você acompanhando aqui no programa Esculachou. São notícias que é pra deixar indignado, né? Deixa realmente. Você vê que, mas que merda, né, cara? Família que ganhou desconto por ter filhos comportados, a gente fala daqui a pouquinho. Também tem o Campeonato Mundial de Peido. Sim, senhoras e senhores, nós vamos saber daqui a pouquinho mais detalhes sobre este grande campeonato ventoso do nosso mundo, né? Sensacional Campeonato de Peidos, logo mais aqui no Esculachou. Agora é música, daqui a pouco a gente volta. Japonês também ouve rádio. Este número 1 do Buradiro. Estamos de volta, senhoras e senhores, com o Escola Show. Último bloco aqui, já estamos quase indo embora, não é? Esse programa aqui, dessa vez, foi um programa guerreiro, porque não tinha nada de absolutamente nada de roteiro, produção, nem coisa nenhuma. Mandar mais uma vez um abraço aos responsáveis por isso, meus amigos da BWF, que fizeram um showzaço no dia 13, o torneio latino-americano de luta livre. A primeira fase rolou aqui no Brasil dia 13, a essa hora a segunda fase está rolando nesse exato momento lá no Peru, e vai rolar a terceira fase dia 17 no Chile. Então um grande abraço para a BWF que participou de tudo isso. Eu recebi uma notícia aqui sensacional também, olha só, Hermes e Renato estão voltando à MTV, você vê que beleza. Finalmente largaram Legendários, aquele programa sem graça, eu vou falar pra você. É, vivo sempre aparece. Você vê, agora eu só quero ver se o Gil Brother vai voltar, eu acho que não volta mais nem a pau. Deixa eu também mandar um abração aqui pro meu querido Igor Lopes. Igor, meu querido, está ouvindo a gente aqui, olha que beleza. Ele que passou em casa mais cedo, tal, cumprimentou, deu um abraço, muito bom vê-lo. Também responsável pela BWF, um grande abraço, meu querido Igor. Obrigado pela sua audiência nesse programa que é totalmente sem noção aqui, o Escola Show. Muito bem, senhoras e senhores, chegou aquele momento. Chegou um momento que é um momento que todo mundo espera. Aquele momento, senhoras e senhores. Ah, sim, toda aquela pompa, todo aquele garbo e elegância da tradução da semana, a música que você às vezes acompanha, não sabe o significado, nós do Escola Show traduz para você. Vamos agora, sem mais delongas, para esse lindo momento aqui, a nossa tradução da semana. Aqui vamos nós com mais uma tradução da semana, Escola Show Produções. Ah, love is all around. A feeler in my finger. A filha ele matou. Nossa, que triste. Lave o seu arame. Eu sou do Chilling Draw. Ser frito amendoim. Esse eu virei agora. Oh, yes it is. Sou eu, filho Milambi. Que a mão dele inchou. Deve doer. Lindo, I love you. Ah lá, eles viu. Mamas beirada. Madureira é mó frio. Peço não beginne. De pirueta. Casou Marlon. E o Henrique. É a tradução da semana. Para encerrar com chave de Boston o nosso Escola Show dessa sexta, mena. Se liga no amor. Assim eu fiz bifão e asa de uma abelha. Ah, cara, que te funguem. Eu vou dar fim no ser. Oh, é sardinha. O Guinho come estrume. Ana, que mato, you. Ui, ui, ui. Alisa a mão no sangue. E nem fritei atum. Oi, essa tum. Lindo, I love you. Ah lá, eles viu. Mamas beirada. Mandureira é mó frio. Pés num biquíni. De pirueta. Carozou Marlon. E o Henriqueta. O Henriqueta. Ser frito amendoim. Esse eu virei agora. É. Sou eu, filho, me lambe. Que a mão dele inchou. Que a mão dele inchou aqui no Esculachou, na tradução da semana. A mão dele inchou. E assim está traduzido. Wet, wet, wet. Love is all around. Ou em português, molhado, molhado, molhado. Sou eu, filho Milander, que a mão dele inchou. Muito bem, a tradução da semana, senhoras e senhores, aqui para encerrar com essa chave de Boston. Ah, está acabando, infelizmente. Ah, está acabando mais uma edição do Esculachou, senhoras e senhores. A você que nos ouviu, muito obrigado, viu? Você acompanha o programa na íntegra logo mais no Facebook, facebook.com/esculachou. Ai, ai, ai, ai, ai. Semana que vem esperamos ter roteiro. Exatamente. Exatamente, esperamos aqui. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora vamos para a memória do som com Fabiano Santos. Senhoras e senhores, continue na programação da rádio. Um grande abraço a todos vocês. Na sexta-feira que vem, nós estamos de volta. E é isso aí. Beijo outro. Valeu, Abner. Valeu, Igor. Tchau. Eu irei também. Tá bom.